O tema a ser colocado aqui hoje é: faça do inimigo um amigo. Fazer do inimigo ou de algum inimigo, não precisa também ser um inimigo, mas alguém que talvez nós tenhamos alguma aversão, né? Fazer dele um amigo. Então, isso aqui foi tirado, está sendo baseado, né, na Folha Espírita de setembro de 2015. É uma coluna Educa a Tua Alma, da Sandra Marinho. Então, ela é uma palestrante espírita e ela escreve sempre em todas as folhas espíritas essa coluna. É uma coluna, um artigo, Educa a Tua Alma. Então, ela fala assim, segundo a ideia: quantos de nós, todos nós aqui, eu acho, ou pelo menos quase todos, já sentimos alguma angústia, algum ressentimento, raivas, mágoas, nos sentimos desconfortáveis, porque muitas vezes, ou poucas vezes, ou algumas vezes, nós criamos ou damos vazão a pequenas intrigas, seja na escola, seja na família, seja na sociedade, no trabalho, ou em qualquer que seja o lugar. Todos nós já tivemos esse tipo de pendenga. Todos nós, é difícil a gente dizer, ó, eu nunca tive problema com ninguém. Principalmente também, às vezes, dentro da família, dentro do lar. É onde seria o nosso porto seguro, né? Que seria a nossa família. E quantos de nós é que conseguimos reverter essa situação e passar uma régua, passar uma borracha, um apagador por cima de tudo isso, dar a volta por cima e reatar esses relacionamentos? E quantos de nós perdem um tempo enorme e uma energia extremamente importante para nós, porque nós ficamos presos a esse tipo de constrangimento, a esse tipo de pendenga, é bem ela coloca aqui, pendenga, e esse tipo de ressentimento, de mágoas. E o que é que nós fazemos para que isso se resolva? A gente deixa que isso vá adiante e que a gente fique remoendo essas raivas, essas mágoas, ressentimentos, que às vezes hoje não são mais do que uma pequena mágoa, mas que aquilo vai remoendo e às vezes a gente vai dar vazão, vai dando vazão a algumas obsessões que vêm e vão e tal, e a gente chega a um ponto em que aquela pessoa que um dia era uma pendenga, era um probleminha pequenininho, se torna alguma coisa tão grande que se torna nosso inimigo. Por coisas tão pequenininhas, coisas tão insignificantes, coisas de picuinhas. Quem de nós, todos nós, já tivemos esse tipo de coisa? E aqui, ela coloca a história muito interessante que vem do livro. É um livro do Ramírez Gama, e o nome do livro é Lindos Casos do Chico Xavier. Então, parece que é uma historinha de criança, mas é uma história que faz com que a gente perceba o quanto é necessário a gente resolver essas situações pequeninas, fáceis de resolver hoje e muito difíceis se nós esperarmos um tempo maior. Então, ele coloca aqui a história de uma mulher que ela morava no interior. E ela tinha algumas vizinhas, vizinhos e tal, né? E ela, o marido saía para trabalhar, os filhos velhos, mais velhos também saíam para trabalhar. O nome dela era Dona Cidália. E essa pessoa também, às vezes, tinha que sair. As crianças iam na escola, as mais novas. E ela saía porque, às vezes, ela tinha que fazer alguns serviços na cidade, ou sair para buscar lenha e algumas coisas. Que ela, serviços da lida das pessoas que moram mais no interior. E ela saía, e como ela não tinha ninguém para deixar em casa, ela fechava a casa e saía e deixava tudo sem ninguém ficar dando uma olhada, né? Porque não tinha ninguém em casa. E ela começou a perceber, depois de algum tempo, que existiam Algumas hortaliças e verduras da horta dela, que era consideravelmente grande, né? Porque ajudava no sustento da família, começou a desaparecer alguma coisa da horta dela. E ela ficou meio que preocupada. Aí, naquela época, ela, lá naquela região onde nasceu o Chico Xavier, bastante jovem, ela foi falar com o Chico Xavier, sabendo que ele era um médium na época, né? Era uma coisa muito... que não tinha muito... ninguém muito sabia muito dessas coisas, mas ela respeitava muito ele, porque ela se dava muito com a mãe dele, que havia morrido jovem, e ela sabia que esse Chico Xavier, ele tinha um canal aberto, mediúnico, com a mãe dele, a Dona Maria. E que às vezes ele conversava. Se alguém de vocês assistiu a vida de Chico Xavier no cinema, nos filmes, vocês vão perceber que ele era um médium extraordinário e que ele realmente se comunicava com a mãe dele. E aí ela foi pedir para ele uma ideia, para que ela tinha que fazer, para perceber o que estava acontecendo, porque ela tinha percebido que quem estava surrupiando as coisas da horta dela era uma vizinha dela. Aí, o Chico Xavier, bastante jovem, né, não sabia de muitas coisas, ele realmente teve contato com a Dona Maria, a mãe dele, e ela disse assim, vocês têm que ler para vocês, porque é muito interessante isso aqui. Ela disse assim, literalmente, você diga à Dona Cidália, que é a senhora em questão, né, que realmente não devemos brigar com os vizinhos, porque ela não queria dizer para a vizinha que não era para ir pegar as verduras e as hortaliças, porque ela não queria criar um certo constrangimento entre vizinhos. Aí ela disse assim, não devemos brigar com os vizinhos, que são sempre pessoas de quem necessitamos. Será então aconselhável que ela dê a chave da casa à amiga que vem, às vezes, tirando alguma coisa da horta dela? Sempre que precisa se ausentar. Quer dizer, no momento em que ela vai se ausentar, que ela pegue e leve para a vizinha dela a chave da casa dela. E ela fez isso. E aí essa vizinha dela se tornou grande amiga dela, parou de, às vezes, ir lá e pegar os legumes e as hortaliças, e começou a ser aquela que cuidava da casa quando a mulher não estava. É claro que trazendo isso para hoje, a gente tem que levar em consideração que não é bem assim. Porque o coração de Chico Xavier e da mãe dele não tinha lugar para maldade. Ele sempre via alguma coisa de bom em qualquer que fosse tipo de aquilo que a gente enxerga hoje como maldade. Mas quando ele dá aqui um exemplo extremamente muito grande, de que quando acontecem essas pequenas pendengas, essas pequenas discórdias entre vizinhos, ou entre familiares, ou na escola, ou entre o trabalho, isso e aquilo, vamos dar a chave da nossa casa? Quer dizer, não é dar a chave da nossa casa, mas vamos abrir o nosso coração, a nossa mente. E às vezes, dizia meu avô, disseram ótimo, fecha um olho. Ele dizia também sobre os vizinhos, é melhor ver-lhe do que não ver-lhe. Os vizinhos, é melhor tê-los do que não tê-los. Porque o vizinho é alguém que está perto de ti para quando alguém precisa. É alguém que pode abrir os braços, pode abrir uma mão, pode ajudar no momento em que a gente necessita. Como nós também podemos ajudar os nossos vizinhos, como às vezes acontece, quando eles necessitam. Então ele coloca, claro que na bondade dele aqui, já foi falado, ele não via maldade em nada. Nós também, é claro que nós não temos que entregar a chave da nossa casa para um assaltante, para um bandido. Isso não é para a gente ser otário. Mas para a gente perceber que pequeninas pendengas, pequeninas coisas, não nos levam a nada. Então aqui também ele coloca, são travadas verdadeiras batalhas por pouca coisa. Às vezes, mesmo dentro de uma família. Às vezes pai, filho, irmão, irmão, irmão contra irmão, por causa às vezes de 3 centímetros, 10 centímetros de terra, ficam uma vida inteira e às vezes deixam esses ressentimentos, essas mágoas, essas coisas que vão remoendo se tornar uma coisa tão grande que inimigos ferrenhos entre irmão e outro irmão, entre um pai e uma filha, entre uma mãe e um filho. Às vezes por coisa assim, que se nós vamos analisar racionalmente, que o que tem dentro da doutrina espírita de melhor, vejo eu, e todos nós devemos saber disso, é racionalmente, é que às vezes nós agimos mais, muito mais pela emoção do que pela razão. E quando nós agimos pela emoção, a emoção nos trai. Por causa disso que às vezes nós arrumamos um monte de encrenca, às vezes nós deixamos a nossa emoção, a nossa raiva vir à tona. Por quê? Porque nós não usamos da nossa racionalidade. Se nós chegasse no momento em que nós vamos usar a emoção e nós contasse, não de 1 até 10, mas de 1 até 50, e começar a pensar naquilo que a gente ia ter a ideia de falar, nós não ia falar. Nós ia ficar calado sempre. Porque às vezes, grande parte das vezes, o silêncio é de ouro. Então aqui tem um pensamento interessante, né? É tipo uma reflexão. Busquemos a conciliação antes de fazermos inimigos. Lembremos-nos que as almas se atraem por afinidades, mas também pela força do ódio iniciada, na maioria das vezes, de uma simples inimizade. Quer dizer o quê? Vamos buscar a reconciliação agora, para que isso não fique lá para uma outra vida, uma outra existência, porque aqui nós temos que falar do princípio básico, né? Que é uma lei básica, divina, lei natural, que é a lei da reencarnação. O que nós não resolvermos aqui agora, nós vamos resolver em uma outra existência. Obrigado.